Dael 6315. Dael 6315. TAP de SV, 3154. Após ITAP, o senhor desce para 2000 pés, 3154. 1011 o ajuste. Tá combinado, obrigado. Azul 4-1 no meio, complete final, chame torre no noite decimal 6. Muito bem, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 648, cruza 160 por 150. 3154. Salvador, gol no 648. Sou de Salvador, muito boa tarde, gol no 648, informação Lima, restrito 150. No 648, acione identificação, chegada Mari, desça 050. Mari 050, identificou. Pouso no zero, vento uma centena, 14 nós, 4-1 no meia. Uma livre pouso azul, 4-1 no meia. Pesadora da 3154, tem a pista vista. 3154, final, torre 186. Até mais. Oi, boa tarde, é o 3154 da Tama, passar o índio a serra, visual. Vicente, continue a aproximação, guarde pista livre, uma centena 16 nós, 3154. Vicente, guardando. Quatro, no meia, solas 39, libera a direita, solo 219. 219, é. Cinco, tá em desvio? Não, tá passando posição da El, Vanda Giné, 6315. Essa posição pode dar El é Leda. Alfa Kilo Pátio 3, posição 08. Alfa Kilo Pátio 308, 4990. Do Pátio Cristal, confirmando. Bidev, 6315. Não, pode Leda, seu voo Bidev. Para confusão. É. No 5, soprou? 6315 na proa de Bidev, voa na proa 215 da presente. O senhor tá voando Leda? Não, proa de Bidev, o senhor falou que tava ali voando Bidev. Que... Não! Entendeu? Não, tudo bem, pode manter Bidev, mas a instrução foi Leda Bidev. Pode manter, eu vou coordenar com o centro, só pedir a informação pra mim coordenar o centro. Então tá ok, se o senhor quiser a gente voa Bidev. Mais uma vez, desculpa, entendi o senhor falar que seria Leda, mas que estaria autorizado voar Bidev. Deve ter falado Leda, Bidev, eu entendi errado. Não, mantenha, vou coordenar com o centro agora, mantenha. Mantenha a proa, guardando coordenação. O número 48 desce para 2000 pés, 1011, autorizada final. 2000 pés, 1011, 1648. 6315, Salvador? Prossiga. Centro instruiu agora pro seu voar Eudes. Solo 219. Voando Eudes, 6315. Afirmativo. Chame agora o centro Recife, 13325, o alternado 251. 13325, 251, muito obrigado, uma boa tarde, desculpa. Boa tarde. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 07 do Pátio Principal. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 07 do Principal, obrigado. Bernardo, Centro Controle. Da Lima. 3-2000, identifique, chegada Mari, desça 050. Tô voando na ponte Judas já. Como informado, chegada Mari. Sim. Tore Salvador 648, passou dono, estabilizando no localizador, tá totalmente visual com a 10. 648, final, torre na noite decimal 6. 186, boa tarde. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, gol no 648, agora 3 milhas e meia para cima. Nível com 6326, pode ser? 050. 050, 6326. Vai acusar o 648. Baixado, travado, gol no 648. Livre pouso no 0, 110 com 18 nós no 648. Livre pouso no 0, gol no 648. Juno 648, solo 52, libera a direita, chame solo 119. Libera a direita, 219, 648. Bom final de semana. Solo, boa tarde, é o Gol no 648, livrando a direita. 648, boa, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte no Pátio Principal, Portão 03. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportar para o Pátio Uno, Gate 2. Gate 03. Gate 03. Diga, confirme. O Índia November Alpha, a notificação pra, foi para que horas? A Cairo. Ok, eu não tenho o seu plano no sistema, aguardo ainda no verão, ok? Quiro, Quebec, Sierra, boa tarde, prossiga. Morro de São Paulo, mil pés, pista 97, curva direita, corredor axé, 1980123. POB 18,6, o quilo que vai ser. Chama a torre. Solo Salvador, é o azul, por gentileza. É que serra, prossiga. 4065 Campinas 360, Pesulon 6, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8, 5433 para o 4065. Então, nós estamos autorizados 360, decola curva à direita da El. 198 controle, 5433, o azul 4. 5433, chame pronto, azul, direita após. 5433, direita após, ok. Para ingresso no pátio ONU, Gol no 648. Confirme para o solo. O Gol ONU 648 está no pátio 3 para ingresso no pátio ONU. Está livre, portão 3. Livre, portão 3. Bom final de semana, 648. Igualmente, comandante. No meu plano não chegou ainda, mas estou em contato com o IS neste momento, o Nilão Mineral. Só um instante. De November Alpha, o plano é Salvador com toca investida em Valência, é isso? Pronto, para a cópia. Salvador, toque arremetida em Valença, 1000 pés. Pista 17 com curva direita, ingressa no corredor Axé, 1000 pés restrito inicialmente. Controle 119.8, transponder 0115, Bande 9 Verão. Pois a bordo, Bande 9 Verão, faixa minha torre 18. Meia, acionamento táxi decolado. Será que está minha 3 do Renan? Sete final, chame torre no noite decimal meia, acionamento 3, 2, 6. 2, 6, obrigado. November Alpha, livre acionamento, reporte para o táxi de November Alpha. Porra, Salvador, 3 milhas do estado. Sentido 6326, reporte checado, vento 100 graus, 15 nós, 6326. 6326, para lá. Serra Livre, reporte para ingresso, Quebec Serra. Meia 326, chega para pouso livre, 110 graus, com 16 nós. Livre pouso, meia 326. Alfa está pronto para táxi. Observe que a aeronave taxiando e execute o táxi, reporte para ingresso na pista, Índia November Alfa. Você está no pátio 5 ou no pátio 4, confirmando? Ah, pátio 4. Então até a interseção é acusa na interseção, Índia November Alfa. Para ingresso na autorizada, acusa pronto para decolagem. Pista no 7, quilo Quebec Serra. Está na pronto, é.